pros loucos, ah, pros moleque doido, ah, ah, senta pros loucos, ah, pros moleque doido, ah, ah, senta pros loucos, ah, pros moleque doido, ah, ah, senta pros loucos, ah, pros moleque doido, ah, ah, ah, ah, é legal, ah, que é legal, ah, ah, que é legal, ah, que é legal, vai sarra pros maluco, quero que taca a peça na mão, vai sarra pros maluco, quero que taca a peça na mão. Nós é vida louca. Nós é mais louco que a vida. É a quadrilha, né? Só vagabundo. A quadrilha tá forte, os papais dos malotes. Nós só vem com patrocínio e elas trampa com pote. A quadrilha tá forte, os papais do malote. Nós só vem com patrocínio e elas trampa com pote. Respeita, mano. Um foguetão azul zero, com a Glock na cintura. XT660, meia na canela e bermuda. Bigode em traiçoeiro que chama a atenção de puta. Ela já sem calcinha, cheio de uísque na cuca. Vou levar ela pro beco e na filha do... De chavadi com a camisa tampando porte. O moleque é forte na cintura, tá de glória. Desce cacho, sobe cacho. Sobe cacho, dependendo, dependendo, ganha presente no chão. Desce cacho, sobe cacho. Dependendo, dependendo, ganha presente no chão. Eu me prei. O alvo é o bumbum dessa menina. No kit, se identifica. Hoje é combater e elas vão dançar pelada. A quadrilha do R7 que joga leite na cara. Hoje é combater, elas vão dançar pelada. Tá tirando onda de boçante, tá passando a placa das gatas. Na quadrilha é só envolvido, só cara periculoso. De nove na cinta, hoje vamos aprontar de novo. Nem tenta conspirar que se tentar nós abre fogo. Conhece o R7 é envolvido criminoso. Tu conhece o Pitinho, é envolvido criminoso. Senta na Glock, sobe, e depois você senta de novo. Então senta na Glock, sobe, e depois você senta de novo. Ela já tá louca, louca, louca pra Santana. Ela já tá louca, louca pra Santana. Vamos, R7 é a quadrilha da parada. Vamos, R7 é a quadrilha da parada. A quadrilha do R7 se tornou seu pesadelo. Os meninos é ruim, nós é chavão maloqueiro. As piranha encosta, sabe que nós é foda. Mulher fica de cota, cê vai dançar na pistola. Tá preparada? Que ela joga, joga, joga a bunda na pistola. Ela joga, joga, joga a bunda na pistola. Ela joga, joga, joga a bunda na pistola. Ela joga, joga, joga a bunda na pistola. Quadrilha especializada em pegar mulher tarada. Nós olha pra ele e fala. Sarra, sarra, sarra, na nove cromada. Sarra, sarra, sarra, na nove cromada. Sarra, sarra, sarra, na nove cromada. Sarra, sarra, sarra, na nove cromada. Que a quadrilha tá assim, tá tipo os irmão metralha. 171 que engana, 157 nós joga na cara. 171 que engana, 157 nós joga na cara. 171, 157, só criminoso que elas inocentam. Roubar o coração dela é o alemão e o R7. 171, 157, só criminoso que elas inocentam. Roubar o coração dela é o alemão e o R7. E na quadrilha é só perigosão no toque. Gosta da putaria e adora contar malote. As mulheres empinas se joga, se mole e foge. Festa da quadrilha no clima da bala love. As piranha que transa, taca a balinha e lança. Fica ciente que hoje tu tá, hoje tu tá. E se elas lucas de... tropa não, pra tropa não. Hoje é pra quadrilha. Leva pro QG do R7, que lá é liberal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal. Calma, rebolada, que a quadrilha gosta. Deixa ela passar, deixa ela quicar. Quando o R7 mandar, você vai, você vai, você vai, você vai sentar no arsenal. Você vai, você vai, você vai, você vai sentar no arsenal. Hoje tu vai ver que eu sou o menor delinquente. Tu vai ver que eu sou um cara indelinquente. Que te pega, que te pega, que te pega de frente. Aquele que tu é a quadrilha, né? Tu vai ver que eu sou um cara indelinquente. Tu vai ver que eu sou o menor. Tu vai ver que eu e o E somos dois indelinquentes. Que te pega, que te pega, que te pega. Foi aquele que tu rende. Então vai. Hoje tu vai ver que eu sou o menor. Hoje tu vai ver que eu e o bonde. No beat agressivo que a quadrilha te sequestra, te leva pro lugar onde o R7 faz a festa. Nosso normal vai ser história, não simpático. Chapando de cachaça, brasa, fumaça. Seguindo a vibe, monstro, piloto automático. É pau no cu dos bico e bora marular. Aí, na moral, é a quadrilha do R7 que só toca, que só toca, que só toca. E proibidão, ei, hey, e proibidão, ei, hey, e proibidão. É só tiro de bazuca que vai causar explosão. É só tiro de bazuca que vai causar explosão. O R7 é vilão na quadrilha, só tem vilão. É só tiro de bazuca que vai causar explosão. É só tiro de bazuca que vai causar explosão. É só tiro de bazuca que vai causar explosão. Ei, ei, ei, ei. Hey! Cara, mochila nas costas, rádio na mão e a peça na cinta. Ela já sabe que é um soldado da quadrilha. Ela já sabe que é um soldado da quadrilha. Elas ficam loucas com o R7 e o PR. Desca, tchec, desca, pico do 357. Desca, tchec, desca, pico do 357. Desca, tchec, desca, pico do 357. Gente, filé, descarrega, caralho. E o Femi não bota o pé. Fude o F. Desacreditou. Diz que estava, mulher. Foram 300 por minuto que te deixaram maluco. Foi tiro pra caralho que acabou ficando surdo. Uma ação de meia hora. Fizemos em 15 minutos, moleque. Enquadra e pega tudo. A cena que foi concretizada e muito repercutiu. Plano bem elaborado, rendeu 800 mil pra cada um dos integrantes que estavam de fuzil. E aceleraram a mil na fuga, acelera a 200, deixa eles comer fumaça. O piloto de fuga melhor que o Felipe Massa. E se fosse filmado, a bilheteria esgotava. Vai, esse time merece a taça. De volta pra quebrada, é só em tocar os malotes. Deixa a poeira baixar, porque nós estourou no norte. Melhor gina inteligente do que contar com a sorte. Pra não parar dentro do pote. E agora, somente de balança pra contar nosso dinheiro. Já comi tanta bandida espalhada no estado inteiro. Porque hoje nós faz festa e os verdadeiros cola. Chama o cu do Soldier Boy, nós paga em dólar. Ideia é construtiva e vai pra loucos e malucos. porra. Eu entro na parte 2, respire por alguns segundos. E vem com nós cantando junto. Vem, e vem com nós cantando junto. Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Aí, é pra encher a cara. De bares em bares, aliviando o estresse. Afogando minhas magas numa garrafa de Jack. Fazendo fumaça, não é por moda, é por vício. Se tá me fazendo bem, então deixa eu me acabar. Pois pago tudo que consumo, pau no cu das bicas. E fica só de escanteio, querendo fofocar. De doses em doses, ingerindo, diluindo os B.O. Às vezes evito companhia, pois me sinto melhor. Se até Jesus foi vendido por algumas moedas, imagina eu tô fudido. Vão me deixar na merda. Eu sigo assim, o leão podia degolar de nós na luta. Se eu cair, vários vão sorrir, cambada de filho da puta. As adversidades me tornaram cada vez mais forte. Quem me protege nunca dorme, tô ligeiro com os olhos. Filme forte, aumenta o som das naves que os graves correspondem. Então bota as placas pra vibrar, quem mandou pousar e frisa no nosso poder. Agora liga o canto pra mudar. Aumenta o som das naves que os graves correspondem. Então bota as pra capa vibrar. Quem mandou pousar e frisar no nosso bombe? Agora ligue e pede pra multar. Aliviando o estresse, afogando minhas mágoas numa garrafa de Jack, fazendo fumaça, não é a pomada, é a polis. Se tá me fazendo bem, então deixa eu me acabar. Pois pago tudo que consumo, pau no cu dos bico, e fica só de escanteio querendo fofocar. De doses em base, ingerindo, diluindo os B.O. Às vezes evito companhia, pois me sinto melhor. Se até Jesus foi vendido por algumas moedas, imagina eu tô fudido. Eu sigo assim, o leão podia degolar de nós na luta. Se eu cair, vários vão sorrir, cambada de filho da puta. As adversidades me tornaram cada vez mais forte. Quem me protege, nunca adoro, tô ligeiro com os votes. Firme e forte, aumento o som das naves que os graves correspondem. Então bota as placas pra vibrar, quem mandou. E frisa no nosso bombe. Agora liga e pede pra mudar. Aumenta o som das naves, os graves corresponder. Então bota as placas pra vibrar. Quem mandou pousar e frisa no nosso bombe. Agora liga e pede pra mudar. É o Costa. Desse jeito, ó, salta o beat. Vai. Tan, tan, tan, tan, tan. O calor tá aí e ela também tá. Quer se divertir na beira do mar. Tá com as amiguinhas. Tá doida pra fazer marquinha. Tá na areia da praia balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Vai! Balançando o bumbum. Balançando o bumbum. Tan, tan, tan, tan, tan. O calor tá aí e ela também tá. Quer se divertir na beira do mar. Tá com as amiguinhas. Doida pra fazer marquinha, tá? Na areia da praia balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Vai! Balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum. Balançando o bumbum. Tum, tum, balançando o bumbum.